9386, Solos 20, linha direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, TAN 9386. Solos Salvador Louro 994. Alfa 084, Wind 030 degrees, 03 knots. Clear to take off, Fernando 0. Oi, Salvador, voo no 994, frente da charge, autorização, Mateo. No 994, só mando cópia, aguardando. Pronto, vai cópia no 34. Estabilizado, Gol 896. Gol 896, completo sinal, sendo Torre 1895. Torre 895, 896, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1896. Sinal da 10, está de chave travado. Gol 896, vento variável 039, autorizado pouso, pistão 0. Confirme o vento para o Gol 896? Tá variando de 0 no 0 graus a 100 graus e 0,3 nós. Obrigado, bom 89. Europa 084, Airborne 23, call the back control, 2018. Ok, control 1208, Europa 08 for good day. Oi, Salvador, gol 17 no 4, puxa a cena da posição 8. 17 no 4, autorizado. Puxa, reporta táxi. Puxa a cena, chama táxi, cena 7 no 4. Foro 994, por copo. Copa, é Foro 994. Autorizado Maceió 350, decola pistão no 0, curva esquerda, sai da pulga, transição zumbi, controle 120.8, aciona 5016. Foro 994, autorizado Maceió, nível de voo 350, decola da pista 10, curva esquerda, pulga zumbi, controle 1208, transponder 5016, Foro 994. Correto, é ponto push, gol 994. É passagem push, é o ponto 9, é o 994. Solos 25, livre à direita, taxi alfa, é a porta antes da Juliette. Juliana Alfa, reporte Santos da Juliette, bom 896. Europa 084, climb until flight level 350. Climb level 350, Europa 084. Europa 084. Go ahead. Any chance to proceed direct to CIPAR? Stand by. Sorry, Salvador, vamos ver aqui no 4. Tá? Vamos 39, 2 horas, Salvador. Autorizado táxi via Índia, ponte espera, reporta pronto, que legal no 0 no 2. Já ponte espera, reporta pronto no 0 no 2, não sei. Juliette, eu vou 896. Vou 896. Ingresso Juliette, atenta a companhia que está acontecendo agora atrás do 5. Prossegue porta 10. A seguir, follow me a partir da posição 08. Né? Gente, vai aguardar o gol. Posso. O 8 segue o follow me para 10, 1896. Autorizado a linha de colapso no 0, vento 0, hoje no 350 graus, 03 de março. Autorizado a linha de colapso no 0, 07. Salvador, vou no 0606, assistente da reclamação de Charles, estamos no gate 02, autorização Campina Grande. 06, Campina Grande, 390, autorizado, via Pesulu no 0, Neuma, após direto. Decola pista no 0, curva esquerda, seta pública, transição Zipá, controle 120.8, aciona 5022. Responda 5022. Autorizado 390, na Pesulu 10. Até Neuma, depois DCT. Decola do 10 com curva à esquerda, Pucas de Pá. Controle 120.8, transpondo 5022, gol 1606. 606, repórter, puxa. Será? Europa direito 4, contact Recife 12545, enable 12685. 12545, enable 12685, Europa 084, thank you. Para Pilatos 33, controle 20.8. 208, no gol 107. Controle gol 107 no 4, bom dia. Bom. Gol 97 no 4, contato radar, sua para o nível 230, vai direto Puca. 230, direto Puca. Eu vou 1, 2, 1, 7 no 4.